me espiando. Até mesmo o carteiro me vigia. Me sinto tão inseguro, que droga. Eu sei que estão me olhando agora. Quem? Os patrulheiros. Eu sempre sinto